Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. O Ourives Mestre João é um judeu sefardita. Tem a perna em inquisição, bateu-lhe a porta desdita. E como se não bastasse, tornou-se um velho indiscreto. Mora com duas mulheres debaixo do mesmo teto. Em Goa reina o pagode, talvez esteja do calor. Só não peca quem não pode, desde o bispo ao ouvidor. Implicam com João por ser de vaso e marrano. Levam-lhe couro e cabelo em bolas durante o ano. Mas João é um ourives do melhor que há no país. Visitam e pôr-lhe a mão, vejam só o que ele diz. Passei, quero a minha recompensa. Morrer leve e feliz, tomar vida de licença. Não é demais o que peço, toda a gente o faz por cá. Antes morrer já de um excesso do que de velho amanhã. Tenho duas concubinas, é verdade, não o nego. Joias morenas e finas, bonitas de ficar cego. Também o rei Salomão teve mulheres até partar. E não passou o que eu passei numa nau para cá chegar. Desde que não roubo o ouro do sacrário da igreja, Deus vai me perdoar, mas não me livra desta inveja. Olá caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Este é o programa que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como eu disse há pouco no Feito no 8, com uma postura muito mais descontraída, mas como eu disse há pouco no Feito no 8, o programa de hoje iria ser sobre música portuguesa. Exatamente, ficou prometido que uma quinta-feira deste mês de novembro seria dedicada à música portuguesa. Vamos pegar em raridades da nossa música e trazê-la até si, trazê-las até si. Iniciamos com uma, Rui Veloso com o Ourives, que já aqui ouvimos numa outra emissão. O Ourives, então, o tema que abriu a emissão hoje. Foi um tema lançado em 1990. Vamos agora ficar com mais duas músicas. Duas músicas que uma delas também já passou por aqui. A de Micaela, dá pelo nome de Sete Colinas e Uma Cidade. Para quem ouve a Rádio Interweb, esta música até que já nem é propriamente desconhecida, mas para quem não ouve, ou de uma forma geral, para o público em geral, esta música não é de todo conhecida. Até porque faz parte de um álbum totalmente dedicado à música popular, à música ligeira portuguesa. Chama-se Desliga a Televisão, mas esta música foge totalmente à corrente desse mesmo disco. Ora então, se já por si o tema não é muito conhecido na voz de Micaela, porque é uma cantora tradicionalmente de música ligeira, ora, muito menos neste CD, que então, de longe, não tem nada a ver com esta música não tem nada a ver com os restantes que compõem o seu trabalho discográfico Desligar a Televisão. Vamos então ficar com Micaela, Sete Colinas e Uma Cidade, Logo depois vamos ficar com os Millennium, que surgiram em 1998 e ficaram por mais algum tempo, não muito, mas por mais algum tempo, e que na faixa número 3 cantavam o tema Apagar Meus Medos. Era a terceira faixa e o terceiro single, que acabou por não vingar, estranhamente. Embora não de todo estranho, pensando bem, até nem é de todo estranho, já que os Millennium lançaram Meu Universo És Tu e ninguém está imune de gostar tanto assim. Uma música, aliás, duas músicas que fogem um pouco ao ritmo de Apagar Meus Medos. Mas este foi efetivamente o terceiro single da banda do primeiro álbum. Ora, e vamos então ficar com esta música, Apagar Meus Medos, música dos Millennium. São assim as duas segundas músicas que vai poder ouvir nesta emissão de hoje, quinta-feira, 11/11/2010, dedicada à música portuguesa. Soubesse chamar as estrelas do céu para sentir a tua mão, o teu corpo e o teu olhar fiel. Ai, se eu pudesse apagar o cheiro dos teus cabelos, da minha alma, do meu coração, e apagar meus medos. Mas porque é que chegas tarde demais? Quero apenas ter-te em meus braços. Cada dia que passa eu te quero mais. Se eu pudesse apagar o cheiro dos teus cabelos, da minha alma, do meu coração e apagar meus medos. Mas porquê que tudo em ti me faz vibrar? O sorriso dos teus lábios, o olhar que tudo diz, sem sequer falar. Sem ti, meu coração anda perdido. Sem ti, em mim já nada faz sentido. Vamos agora ficar com dois nomes que venceram o Festival da Canção RTP. Em 93, Sara Tavares, e em 94, Anabela. Ou melhor, ao contrário, peço desculpa. Em 93, Anabela, e em 94, Sara Tavares. Estava aqui apenas a trocar a ordem das intérpretes que vamos ouvir, porque vamos ouvir primeiro a cantora Sara Tavares. Ora, ela gravou um tema em 1999, do álbum Mima Bo. O tema dá pelo nome de Quando Eu Nasci. É uma música muito interessante de Sara Tavares, esta menina que hoje já tem 32 anos. Inclusive já superou uma grande barreira, que foi o cancro. Um tumor que ela tinha no cérebro, que felizmente não se revelou perigoso. Não, aliás, não se revelou, era um tumor benigno, do mal ou menos, não é? Ora, Sara Tavares, a música que vamos ouvir é de 1999, do álbum Mima Bo, como lhe disse, e chama-se Quando Eu Nasci. Do álbum de 1993, de Anabela, o álbum Quando Cai a Noite na Cidade, ou melhor, Cidade Até Ser Dia, vamos extrair a faixa número 2 deste CD, que dá pelo nome de Somos Irmãos. E é o tema que vamos escutar. Portanto, é um tema interessante também de Anabela, que com a sua juventude, com os seus apenas 16 anos, revelava já um talento indiscutível para a música. Aliás, mais tarde veio revelar um talento também para o teatro. Vamos escutar então estas duas intérpretes, primeiro Sara Tavares com Quando Eu Nasci e depois Anabela com o tema Somos Irmãos. Vamos à música, daqui a pouco eu volto para as despedidas. Nasci num dia de águas claras, com muito azul no céu. O amor deu-me um beijo, deu-me uma estrela, mãe. Quando eu nasci, aprendi com a minha estrela, mãe. Na vida só ser o que o amor disser, o que o coração quer. Eu aprendi, estrela mãe, lá do céu onde estás, manda um sorriso teu para eu saber de mim, do meu amor por ti, do teu amor por nós, nesta saudade. Mãe de mim, ora lá no céu, e se o amor quiser, volta só uma vez para eu viver saudades da tua luz. Yeah. se o amor quiser, volta só uma vez para eu viver saudades da tua luz. Finalizamos a emissão de hoje do Musicália com o tema de Alexandra, Por Culpa de Uma Noite Apaixonada. Este tema foi lançado no ano de 1993. Aliás, foi lançado do tema, do famoso tema Zé Brasileiro Português de Braga. Lançado em CD, mas já antes tocava, da época esta faixa já tinha na altura 14 anos. É assim que fechamos o Musicália de quinta-feira, dedicado à música portuguesa. Espero então que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais um Beat Sounds aqui na sua rádio Antena Web. Estou de volta amanhã para mais hits de dança dos anos 90. Conto consigo. Até amanhã. Há tanto tempo que te conheci. braços com sabor a leite e mel. Eu senti então na minha pele, por culpa de uma noite apaixonada, cama calada, nos dedos a carícia. Vendo o segredo da vontade de eu ser toda tua e deslumbrada, vi amanhã chegar de madrugada. Então a lua já imaginada deixou-nos tão felizes, tão cansados, com um sabor a uvas tão recente. Sim, mas tão dormentes, porque